Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma ZebraCast. Meu Deus. Meu nome é Joel Suki e o gerente endoidou. Aqui é o Jota e se na placa diz dentista, não haja como açougueiro. Que isso? Eu não entendi. Aqui é o Gondra e eu só consumo o que me deixa forte. É, vocês têm certeza que a gente vai gravar o mesmo tema, hein, mano? Pois é. E aqui até a Luzia, eu tô pensando na minha frase. Peraí, mas... O consumismo consumiu tua consciência, né, mano? Calma, fala alguma coisa daquele negócio do gogó, mano. Quando tu tinha um macete, mano. E eu sou o Neto Maru e não confio nos seus olhos. Olha aí. Ah, já sei. Aqui é Telos e eu tô pensando na minha frase. E no episódio de hoje vamos falar sobre consumismo, rapaz. Aí, baby. Correio. E vamos para mais uma semana de meios da Zela Castro. Vamos lá. Olha aí, Neto, vamos para os nossos recados semanais, né, cara? Sim. Agradecer primeiro aos nossos ouvintes, né, cara, pelo apoio ao AzilaCast, né, cara? A galera tem aumentado e crescido cada vez mais, né, cara? É porque tudo, às vezes, tem simples coisas que o cara não imagina o retorno que vai dar, né? É, cara, a gente nunca pensou, né, cara, que fosse dar nisso. Né? Pois é, a gente só lembrou, citou aos caras, né, se lembrem de comprar e tal, pelo link ali da Saraiva e tal, não sei o que. E realmente o retorno foi bem satisfatório, né? Tá. Por isso que a gente tá repetindo aqui de novo, né? É verdade, cara. Vai agradecer também ao Nerd Azileitor, né, cara? O novo colaborador aí do Azila, né? As postagens dele aí têm sido constantes. Tem umas tirinhas, né, que ele faz aí. Tirinhas, cara, olha aí. As tirinhas dele são boas, cara. Ele mesmo que cria, né, cara, com os bonequinhos lá dele. Pois é, a gente não vai dizer a sessão que tá pro cara sair clicando até ele achar, né? É verdade, vamos deixar o pessoal lá, né? Acho. É, tem algum lugar do site. Vamos continuar também com a nossa campanha, né, cara? Indique o AzilaCast pra mais 5 amigos. Se você... Continuar, mas quanto foi que a gente começou essa campanha? A gente fez alguns AzilaCast atrás, cara. Eu acho que no passado a gente falou isso aí. O cara continua, né? É, mas então continue. Se você já estava indicando para 5 amigos, diga para eles indicarem para mais 5. Exatamente, cara. Se você tem aquele amigo que não escuta podcast, nunca ouviu falar disso, né, cara? Indica para ele aí. É, sei lá, se a sua mãe passa o dia em casa, arrumando a casa e tal, ouvindo a FM, eu ia dizer um número, mas não vou dizer, né, para fazer merchan. Dê a dica também para ela e tal, entre um júri popular e outro, né, a pessoa pode ouvir o AzilaCast. Exatamente, cara. Primeiro e-mail, Thiago Destritux Carvalho. Aí, figurinha carimbada já aí nos e-mails, né, cara? Fala, galera do Azileitor. Ele tá escrevendo naquela língua do Yoda. Tu vai lendo, que quem tá ouvindo entende mais ou menos quando a frase completa, entendeu? Beleza. Porém, maior foi no técnico. Vixe, técnico é todo fodido. Porque você tem as vantagens de uma faculdade, sem os deveres e as dificuldades da mesma. Não entendi nada, mas beleza, né, cara? É porque, assim, a gente tem faculdades que são tecnológicas, né? Sim. Aí, em vez de, vamos dizer, você ter todo aquele embasamento acadêmico, você estudar pesquisa científica, filosofia, não sei o que e tal, metodologia, tal, tal, tal, você já estuda uma coisa objetiva e reta pro mercado profissional. Por isso que muita gente gosta. É verdade. Bom, lembro que tinha um espetinho em frente, um técnico, e duas quadras pra baixo tinha o Ponte da Cidade, um aglomerado de boliche, lojas de jogos, choperia e afins, olha aí, cara. Aqui era o antigo Shopping A Caiaca, né? Caraca, Shopping A Caiaca. Já dá pra imaginar que estudar que é bom nada, né? Aqui também tinha o bar do Zé Tarquinho, que é isso, cara. Digamos assim, é um bar de má fama com mulheres de fama pior ainda. O povo ia lá direto. Tinha dia que eu até queria estudar, mas só dava eu e mais dois na sala de 40 alunos. Puta que pariu, viu? Mas aí, mancho, o tal do Zé Tarquin, esse bicho teve uma ideia revolucionária, mano, porque... Enquanto no outro podcast a gente tava dizendo que um bom negócio é o cara abrir um espetinho próximo à faculdade, o cara pegou e abriu logo, foi um puteiro, mas... Principalmente na quarta, quando tinha jogo de futebol. Tipo, o final de campeonato podia contar que não ia ninguém da sala. Ah, mas isso é outra coisa clássica. Final de algum tipo de campeonato de futebol e jogo do Brasil, mano, não aparece ninguém na faculdade. É verdade. Até o professor falta, né, cara? É certeza. Mas, cara, faltou falar nas desculpas dadas para as vagabundadas. Cara, como já disse, moro em República, olha aí. E, macho, tem nego que já não tem família. Já matou todo mundo com desculpa pra não ir trabalhar. Tem um amigo que teve o cúmulo de ir na delegacia. Vixe, mas aí é... Isso é crime, mano. Se tiver algum delegado ouvindo aí... Fazer um BO pra levar pro trabalho e falar que foi assaltado. Vixe, Maria. O cara é foda. Não, mas tu sabe por que eu acho foda disso aí? O cara, né, não sei o que, eu não vou porque tô doente. Só que eu acho que o transtorno do cara tem que ir no hospital e tal, pegar uma fila, dar um queixo, levar uma injeção pra pegar um atestado. E olha esse cara, mano. O cara foi na delegacia, pegou uma fila, correu risco de vida, então ainda corre risco de ser preso, né? Que é isso aí. Pois é, teve outro que disse que um dos membros tinha perdido a chave de casa e todo mundo... Essa é clássica, né, que tava aqui, perder a chave de casa. Não, cara, isso é porque eu não me lembrei no cast. Tem o cara lá do trabalho, mas um estagiário. A desculpa do cara, mano. O irmão dele saiu de casa, levou a chave do carro e a carteira dele tava dentro do carro. Que é isso? É por causa disso que você não podia nem trabalhar. Todo mundo tinha ficado preso na República. Vixe, mas o pior foi um amigo meu que estava estagiando para o governo. E, cara, era o cúmulo, ele entrava às 10 da manhã, mas era 2 da tarde e ele ainda estava em casa dormindo. Esse aí é o clássico Manel, né, cara? Esse aí. Mas o Manel fez muito isso aí. Ele ligava pra lá falando que a avó dele estava doente, na maior cara de pau. Olha aí, bicho. Cara, incriminando os outros. Outra parte massa que eu me lembrei agora desse meu colega lá do trabalho, porque esse bicho também, um dia que ele foi faltar, ele ligou lá pro trabalho, mano, umas 9 horas da manhã embriagado, ó, dizendo que não ia trabalhar, mas o cara rindo e tal, não, eu tô meio doente e tal, não sei o que. Aí o cara devia botar tipo a mão no telefone assim, meio por cima, aí esse bicho falando, eles estão caindo, não sei o que, não acreditando. Aí ele responde aqui a enquete que o Neto fez lá no último AzilaCast. Eu acho que qualquer pessoa que durma mais que 4 horas por dia já é um dorminhoco. Olha aí. Dormir é perda de tempo. Quando você dorme, você torna um peso para a sociedade. Com certeza. Um encosto, um ser improdutivo. Logo, não durma e vá viver a vida. Olha aí, cara. Mais ou menos há uns 50 e cacetadas semanas, né? A gente vem adotando essa filosofia aí que... É verdade, cara. Dormir só depois da morte. Tá foda mesmo. Próximo e-mail é do Dr. Hammer, né? Rumer. Não, é... Drummer. The Drummer, né? The Drummer, 16 anos, Fortaleza, Ceará. O podcast tá muito massa. Escuto desde o 40 e decidi mandar só um e-mail agora. Olha aí, bicho aí é mais um dos 4.000 e tantos malas, né? Que acompanham o podcast e... Por intervenção divina, o cara resolve mandar um e-mail. Na minha escola temos aulas de química e temos que fazer relatório, que leva muito tempo e é muito chato. Esses têm que ser entregues no prazo, sendo manuscritos ou digitados. Manuscritos é foda, né, cara? Inclusive, eu acho que não vende nem mais folha de papel ao maço no mercado. Também nunca mais vi, não. Uma vez o professor deixou que enviarmos pro seu e-mail dizendo que lá pra ele e tal, que era pra economizar papel, beleza. O tempo foi passando e eu nem lembrei de fazer o relatório. Quando cheguei na sala, eu vi todos escrevendo desesperado, o que é normal, né? A galera, todo mundo se esquece e tal, quando o cara chega na hora, né? A galera vai sempre correndo, tentando terminar, fazer uma coisa e outra pra não zerar o trabalho, né? Copiando um do outro. Aí ele chegou assim e perguntou, ei, cara, tem alguma coisa pra hoje? Aí o amigo dele, rapaz, tem aquele relatório lá de química. Ah, tá bom, é pra qual aula? Esse bicho assim, pra primeira, aí fudeu. Ele contou a história aqui numa estrutura que dava pro cara fazer um meme, né? Pois é, né, uma tirinha. Obviamente não deu tempo de fazer o trabalho, eu fui lá falar com o professor. Perguntei pra ele se ele tinha recebido meu relatório por e-mail. Aí ele disse... O cara na boca era lavado, né? Pois é. Ele disse que não. Aí eu disse que tinha enviado pra ele no mesmo dia, já tendo enviado muito antes. Chegando em casa, um amigo meu me ligou, me avisando que chegou um HD novo com muitos jogos fodas pra PS3. É outro crime. Além do cara iludir o professor dele, ele ainda tem um PS3 destravado. Mas de certo modo é tentador, porque o HD veio com Marvel vs Capcom 3, Mortal Kombat 9, Bayonetta, só aí já rende uma tarde de vagabundagem completa, né? Verdade. Aí ele chegou em casa e passou 6 horas na locadora. Isso, cara. Aí ele disse aqui que ficou lá jogando e tal, matou o verme, chegou 9 horas da noite em casa. Aí lembrei, puta merda, nem ferrou o trabalho. Sempre chega essa hora, né, cara? Tu é doido? Eu me lembro numa época que eu tava viciado no kart do PlayStation 1, mano. Era só o que acontecer e seu cara, não, mano. Antes do trabalho aqui, eu vou dar só uma evoluída aqui nos meus personagens do kart e tal. Aí quando o cara via, já era de noite, né? E é foda porque as batalhas do kart demoram que são uma porra também, né? Pois é. Aí olha outra, mas tu vê que o relatório desse cara é cheio de dicas de pilantragem, né? Pois é. Ele pegou, né, tá no desespero, escreveu lá um documento no Office, na doida, botou uma porrada de foto de mulher pelada e salvou como relatório de química.docksx. Isso. Aí ele se justifica, claro que essa extensão não existe, ele corrompeu o arquivo dele propositalmente. Aí beleza, semanas depois da entrega, o professor me disse que o arquivo que eu mandei pra ele estava corrompido. Aí me deu um novo passo pra entregar o trabalho, ele fez aquela pose do Epic Win, né, e tal. E a moral da história é que o nosso amigo The Drummer tem grandes condições de passar o babau aí em termos de malandragem, né? É verdade, cara. Quando eu consegui tirar o 9 nessa matéria, pede que a gente não divulgue o nome dele, porque o professor dele com certeza é um ouvinte, né, do programa. E a gente vai quebrar esse galho pra ele. Não, o que vale só a pena dizer que a gente só vai pular aqui um e-mail, porque o cara se disse engenheiro civil, só que ele escreveu engenharia com J. Sei não, sei não. Luther César Pinheiro, 26 anos, americano, São Paulo. Mais uma vez, o cast passado ficou ótimo. Só achei que deveria ter mudado o nome, ao invés de ter colocado vagabundagem máxima. Deveria ser biografia da vida do Manel. Ei, cara. Isso aí, inclusive, foi muito discutido depois, mas por motivos de direitos autorais, a gente preservou o nome. Ri muito com esse cast, me identifiquei com as histórias contadas. Aqui é americano, os espetinhos em frente à faculdade também domina espaço. Olha aí, se você, cara, mora no Rio Grande do Sul, na Amazônia, ainda tem espaço, hein? Realmente acho que os caras devem estar ricando muito. Porque minha noiva estudava até ano passado na faculdade aqui em Americana. E toda vez que eu ia buscar ela na saída da faculdade, ficava tipo uns 20 minutos pra passar pela rua, pois sempre tava lotado. Em frente ao tiozinho do espeto. Depois que eu conseguia passar, aí o trânsito fluía normalmente. E essa porcaria, né, cara? Porque os caras vão parando em frente ao cara. Aí os caras que estão dentro do carro vão comprando espetinho também, né? É, macho, é um grande lance. Inclusive, se alguém estiver ouvindo e tiver começado o ramo do espetinho, depois do faturamento do primeiro mês, mande um e-mail pra gente, né? Pra gente ter o case de sucesso dos espetinhos. É verdade. Eu rachei de rir escutando o Manel contando a história do Lulu e a namorada dele. Esse cara é um doente, literalmente. O cara até caga falando com a namorada no telefone. Nunca ouvi falar disso na minha vida. Vocês podem ter certeza que a cada cast está ficando mais divertido e bom de se escutar. Enfim, abraço a todos e até a próxima. O próximo e-mail aqui é do Dwaus, 17 anos, auxiliar de porra nenhuma. Olá, Asilatos, tudo bem? Escuto o Asila Cash desde o primeiro Histórias de Colégio e só criei coragem para mandar um e-mail hoje. Olha aí, cara. Olha, é mais um dos 4.000 cacetada que são ouvintes silenciosos e tal, tal, tal. O motivo desse e-mail, na verdade, são dois. Um deles era para perguntar, confirmar se na imagem abaixo são vocês mesmos. Olha aí, cara. É ou não é? Sim, é a gente, mas a gente não vai divulgar essa foto por enquanto, né, cara? Vai, só que a gente não vai divulgar o link. Pega, vai deixar aí o desafio pra ele dizer quem é quem na foto. É, você pode tentar adivinhar quem é quem na foto. Ele pede pro Theo mandar um vá pra porra pra ele. Eu acho meio gay essa parada, mas... É, porque é tipo, sei lá, eu pedi pro Vando jogar uma calcinha pra ele. É isso. Excelente trabalho de vocês. O primeiro e único podcast conseguiu me dar vontade de ouvir. Olha aí, a concorrência é sem futuro. E um abraço. Próximo e-mail é o do Paulo Ricardo. Olha aí, cara, o cantor, né? Pois é, vocalista, São Paulo. Vocalista aí. 17 anos, Caruaru, Pernambuco. Tudo, como todo mundo, eu conheci o Asila por meio do Easy Nobre, olha aí. Ah, todo mundo também não, né? Porque 90% do pessoal, né? Todo mundo. Percebi no cast sobre PlayStation 1 que o Joel fala muito a palavra cara. Puta, olha aí, cara. Comecei a contar quantas vezes ele dizia no cast sobre vagabundagem. Infelizmente, depois da lida dos e-mails, eu perdi a conta. Mas até lá, eu tinha ouvido e entre os muitos, né, cara, olha aí, cara, tal palavra foi repetida 21 vezes. Porra! Puta merda, cara. Levando em conta que os e-mails devem ser 10% do programa, né? Dá pro cara tirar uma média aí. Dá pro cara fazer um cast só com o amigo dizendo cara, né, cara? Dá pra fazer um rap, né? Só com o cara dizendo cara. É isso. É verdade. Falar sério mesmo, a gente vive numa sociedade zona de total consumo, viu? O cara não consegue viver hoje, mano, sem consumir algum produto, mano, alguma coisa. O cara, você é estilo Adonis, né, mano? Que fica gastando dinheiro aí, à torta e à direita. Quando eu entrei a primeira vez agora no Facebook, a primeira coisa que esse bicho me disse, ei, mano, comprei as cartas pra mim, compra aí, olha aí, quanto é que tá. Pois sou eu que consumo, é né? É blefe, dele é blefe, mano. Não, mas isso ele é tá verdade, falando isso, mano, pra fazer sucesso no site, mano. É verdade, no Asila. É verdade. E esse bicho gastou um dinheirozão tipo R$50 numa noite só. Tira, chupar, mano. 50 conto. É doido, né, mano? E o cara já é pai de família, diga-se de passagem, né? É, mas esse bicho é um inconsequente, mano. Se ele gastou 50 com carta, imagina quanto é que ele não gasta com bebida, né, cara? 50 conto que ele gasta com bebida, mano. É a gorjeta do garçom, mano. O garçom trazer umas de grátis pra ele. Eu acho que um dos caras que mais consome bebida na face da terra é o irmão do Manel, velho. Puta que pariu, velho. Irmão, mano, o Manel disse que esse bicho já conseguiu gastar 1.000 conto, mano, só de cachaça. Caralho. Não, o cara gastar 1.000 conto de cachaça é putaria, mano. Cachaça, entre aspas. Mas né, é tipo 1.000 conto ao longo da vida? 1.000 conto em dia? Um dia só, conto... mano. Imagina quantos não, litros, mano, ele bebeu, mano. Imagina quanto o Manel bebeu, né, nesse dia, cara. Que o Manel só não bebe mais pó de dinheiro. 5 conto é 1 litro de cachaça. O cara gastou 1.000 conto, mano. Caralho. Então onde foi tanto litro, mano, de cachaça? O cara tomou 200 litros de cachaça, mano. Ele abasteceu foi o de álcool, carro. Chorando no tanque, cara, no outro dia, né, cara. Tava pra dar uma volta no Brasil, né, mano, de tanto álcool, né. É, mas agora não só bebida, mas farra em cima é um gastozão absurdo que o cara tem, né? Pode crer, cara. Uma farra é muito escroto, ó, macho. Porque como se não bastasse o cara já gastar na farra, mano, sei lá, o cara vai pra um show, vai pra um bar, uma boate, alguma coisa assim, além do cara pagar pra entrar, mano, a nega ainda massagem, faz... né? Casa de massagem. A nega ainda faz questão de roubar o cara lá dentro, né? Porque tudo é muito mais caro, mano. Pois é. Esses barzinhos, o cara vendendo as coisas lá dentro, véio. É uns preços muito absurdos, mano. Que diabo é isso, véio? O cara tá aqui, mano. O cara tenta vender uma Coca-Cola latinha a R$5, mano. E tá barato, né? Tá barato. Já vi lugar que vende tá 8, 7. Tá, é porque também ninguém bebe refrigerante, mano. Essas paradas, os caras ganham mesmo é na cerveja, o cara inventar de tomar uma Coca-Cola, os caras vão te roubar mesmo, mano. Imagina o preço da água, né? Os caras já pensam, não, mano, o cara chegou aqui pra tomar uma Coca-Cola, mas no mínimo o cara é otário, é nesse aí que a gente vai se Mas, cara, tem certas bebidas que não tomam puro. Então, tipo, às vezes o cara compra, tem comprado, tipo, a bebida e a mistura da bebida, que no caso é tipo refrigerante. Acha, não dá pra entender, mano, como o cara. Até dá pra entender, né? O cara gastar R$300, R$500 numa noite só, velho. Mas o cara. Tá perfeitamente, mano. Se o cara for imaginar, isso é muito dinheiro, mano. Um salário mínimo, isso aí. É, não. É isso, mano. Tu vive até o salário de R$300, não, porra. Mas tem cara. Sério, lógico que ele tá falando com o modo de falar, animal. O Joel gravando aí do Camboja, né, cara? Um amigo meu me disse, mano, que um misto quente lá em São Paulo, quando ele foi pra lá, tava 8 conto, mano. É isso? Eita, porra! É isso, mano. Ele passou fome, ele disse, mano, te juro, mano. Ele disse que não comeu, mano. Ei, mano, é o grande lance o cara montar um esquema de exportação de misto quente, mano. Tu fica rico nessa porra aí, então. A gente que tá aqui em Fortaleza, o padrão de vida daqui, mano, bem baixo, né? Comparado ao a Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Ah, pô, mas aqui também um cara ganhando 2.000, mano, tem que dar graças a Deus, mano. Ah, o cara estagiário, mano, é 1.500, 3.000 reais. Pera aí, não é pra tanto não, porque, olha, teve uma ex minha, cara, que quando ela tava aqui em Fortaleza, ela falou, cara, não tem tanta diferença de preço, não, todo mundo fala... Que a diferença é absurda com o custo de vida, mas é basicamente o mesmo preço. Ela mentiu, mano. Ela não era nem paulista, mas ela disse isso aí só pra te queixar, mano. Acho o Jack Chan Jr., mano, meu primo, esse bicho passou na prova de sargento do exército, aí foram transferir ele pra Brasília, né? Se fudeu. Se fudeu, é. Aí quando ele chegou lá, mano, ele foi olhar foi fazer o mercantil ali, que é as compras do mês, né, do cara. Aí ele olhou a conta no final e... Puta que pariu, não acredito, não. Eba, a pior coisa que tem é você ser um funcionário público federal, mano, e se mudar pra Brasília, pra São Paulo, é um tiro no pé, mano. Porque se você recebe um salário unificado no país todinho, vamos dizer, todo sargento recebe 4 mil reais. E o cara vai pra Brasília, mano, que 4 mil reais não dá nem pra começar, mano. Eu ia era ou aqui pra Fortaleza mesmo, ou lá pro Acre, mano. Mas no Acre, mano, 4 mil reais, mano. O cara vive... Se tu vira um... Barão. Um portador de gado violento, mano. Mas no caso aí do Jack Chan Jr., cara... Pelo menos ele parou de pintar muro, né, cara? Já é evolução. É. Farma, normalmente o cara gasta isso aí mesmo. Desde que a sociedade se estabeleceu da maneira que ela é, mano, o cara passa a semana todinha normalmente trabalhando, né? Uhum. Aí o cara sofre e tal. Tem uns chefes aí que faz as reuniões fantasma, né? Pro cara chegar mais cedo no trabalho. Aí nisso aí o cara vai acumulando, né? Insatisfação dele e tal. Reuniões fantasma, otário. Aí em algum momento, mano, o cara tem que extravasar isso aí e se divertir, né? No final de semana. É. E é nessa hora aí, mano, que o cara se fode, mano. Porque que o cara vai até os limites, né? Gastar 400 conto, mano, numa noite. O pior é porque, às vezes, quando... Não, o certo, na verdade, quando se tem pra tocar o terror... Quando se nasce em berço de ouro, aí é outros 500, entendeu? Porque aí você tá tocando terror com o dinheiro do seu pai mesmo, tá? Então manda tá um abraço aí pro teu pai, manda um abraço aí pro teu pai. É, manda todo mundo se lascar e paga, cê, paga bebida pras meninas, pras mulheres, não sei o que, pras safadas. Eu pago é porra. E não sei pra ninguém, entendeu? Tu paga, mas tu vem dizer que tu paga também. Ei, cara, eu também não pago não, velho. Ela não, que paga 10 em mim, acabou, mano. Entenda como quiser, né, cara? Que é escrota esse negócio de gasolina, mano. Puta que pariu, velho. Aí, mancha, a gasolina no carnaval teve um absurdo de aumento, mancha. De 2,47 passou pra 2,77. Pô, 2,77 ou 2,74, por aí, mancha. Famoso pega trouxa. Famoso pega trouxa. Ah, bem isso, mancha, né, galera? Quer ficar rica nos, em 4 dias. Acho eu andava de ônibus, mano, um ano atrás, mano. Eu reclamava que só uma porra, mano. Ah, mano, eu tenho que comprar um carro, mano. Puta que pariu, mano. Essa vida de ônibus é foda demais. Agora, a frase dele agora, eu tenho que vender um carro, mano. Aí, mano, o cara comprou o carro, mano. Aí o cara, ah, beleza, agora eu tô de carro, mano, não preciso mais passar por ônibus e tal. Mas aí chegou a fodelância máxima, mano. Esse negócio de gasolina, mano. O cara vai pra um shopping, mano. Aí o cara tem que estacionar no estacionamento do shopping, aí o cara paga 4 contos, mano. É. Não adianta nada, mano. O cara paga. Ei, mano, aquela pracinha perto do estádio, o cara cobrando 5 contos pra estacionar no meio da rua. Consumismo maior do que esse, mano. Eu já vi. Cara, que quer mandar na rua. É, mas vou dizer uma coisa, mano. Vocês estão reclamando ainda porque os flanelinhos aqui de Fortaleza são desinformados. Mas lá em São Paulo, tu estacionar em qualquer ponto da cidade assim, do nada, é isso aí, mas 5, 10 conto e tal. É isso. É, cara, estacionamento em São Paulo, mancha, é pela hora da morte, mano. Aqui, tu estaciona o carro no meio da rua, tu dá 50 centavos por flanelinha, tu é doido, o cara acha bom e tudo mais e fica satisfeito. Lá, mas se tu dá menos de 5 conto pro cara, o cara arranca teu carro todinho, velho. Já vão estar cobrando pelo cara estar parado na parada do ônibus. Parado, ei, passa aí o dinheiro da passagem. É foda, mano. Do dia que a gente foi pra Comic Con, mano, eu estacionei o carro numa ruazinha de lado, né, do centro de convenções aqui de Fortaleza. Quando eu desci do carro, mano, o flanelinha já me entregou um recibo, mano. Já... É isso. Eu estou se organizando, mano, né? Oxi, Maria, velho, já bem isso aqui, velho. Não, mas 5 contos é vaga. Tu é? Pagou, Adonis, 5 contos. Tu é doido, ele, na hora que ele ia me dar esse papelzinho aí, eu... Eu botei a mão assim embaixo do papel, aí na hora que eu vi R$5, bem grandão, eu tirei a mão, aí o papel caiu no chão, eu, tu é doido, é, mancha? Eu imaginei a enrolação do Adonis, o Adonis é bem pequenininho e falou assim, meu irmão, tá dando esse papel por quê? Aí o cara olhou pro Adonis, nada não, nada não. A carro é uma parada que gasta muito, mas a ilusão do carro é essa daí, né? O cara compra e tal. É, mas é. Dá uma financiada nesse bicho, aí quando o cara começa a gastar com gasolina, manutenção, revisão, bateria. E PVA. Mas tem os benefícios, né, também, cara. Tem um benefício. Tem vários benefícios. Se ligou aí o benefício? As popotinhas todinhas se aproximando, se chegando no nego e tal, o cara convivendo. Tem um amigo meu, ele começou na faculdade, né? Ele ia com uma ideia, né? Pra faculdade. Aí ele disse assim: eu vou charlar. Vai ver, amanhã eu vou charlar. Aí ele foi de Hilux. Que foi de Hilux, mancha. Ele tava saindo da faculdade, uma menina que ele nunca viu na vida chegou pra ele, ei, tu vai passar pelo Shopping Benfica? Aí, vou, pode tu me dar a carona e pra mais 4 amigas minhas? Aí, beleza. Aí, eita, porra. Nessa história aí, ele pegou o telefone de 3. Isso aí, mano, só ressalta, mano, a frase clássica do Clube da Luta, né? Que só, você só é o que você tem, né, cara? Pronto, mano. Produto eletrônico hoje. O cara vai comprar um produto eletrônico hoje, velho. Esses bichos parece que são tudo iguais, mano. Por quê, mano? Eu acho que pronto. Não entendi não. É isso aí, mano. O cara vai... É, ninguém entendeu não. Fala aí. O cara vai comprar uma televisão HD. O cara vai numa loja, mano, dessas lojas de eletrônica, mano. O cara vê uma porrada de televisão tudo igual, mano. E marca diferente. É porque tá no mesmo canal, mano. Puta, velho. Eu acho que a marca que hoje mais se diferencia nesse âmbito de eletrônicos é a Sony, velho. Desde sempre, né, cara? Sony desde sempre, né? E aí o cara vê essas... Desde sempre, não. É, mas antigamente tinha umas marcas mais conhecidas, mais CCE. Populares. É, tipo qual? Vai lá. Sanyo. Brastemp. A Gradiente antigamente. Tem televisão, eu não sabia não. Você é, TV geladeira, né, cara? Ela TV tanto... micro-ondas, mano. Tu fica olhando o frango assar, mano. Pega um PlayStation 3 ou Xbox. Aí o cara vê de trás desse bicho, mano. Aí, made in China, todos dois. Aí o cara olha de trás de um iPhone made in China também, mas já vê isso. É por causa da mão de obra, cara. É o consumismo tão grande, que até pra fazer os produtos, eles usam o lugar mais barato, cara. Ah, mas isso é globalização, mano. Desde que o mundo é mundo, muita coisa era produzida na China. A diferença é que agora quase tudo chega por aqui pelo Brasil, mano. Não, mas hoje o... A China vai dominar o mundo, ó, mano. Vocês sabem, tá dominando, pai. É, essas grandes empresas têm filiais aqui no Brasil, e o engraçado, vários produtos são fabricados aqui no Brasil, e a gente continua pagando imposto. Lá na puta que pariu, né? É, isso aí mesmo. Continua pagando imposto como se viesse de fora. Ou seja, a gente paga o que é produzido pela gente. Isso é um absurdo demais, cara. Isso é tipo o cara aumentar o preço de um produto, velho. É uma porcentagem absurda, velho. Hoje em dia, isso acontece pelo motivo. Tipo, não é o consumismo aí, é o comodismo. O povo brasileiro é muito acomodado. Não. Isso é chamado de política, mano. É, mano. Cara, olha, é mais Neto. Política, eu comodismo por quê, mano? Tu quer dizer que o cara tem que ir lá pra China pra comprar, mano? Não. Eu quero dizer o seguinte, Neto. Tu chega, tu vê um produto made in China, que tu sabe que foi produzido no Brasil. O que que tu faz? Tu fala, filha da puta, paga o produto e vai pra casa. Tu vê, é a mesma coisa, é tanto comodismo que tu falou de política. Tu vê um político corrupto, tu faz manifestação, ou tu vem, tu olha, fala, político filha da puta e vai embora. O cara negocia o voto com esse bicho. Tá vendo, cara? É o comodismo. Você tem que... Se você não tá gostando de uma coisa, você tem que ir pra rua e se manifestar. Na verdade, mano, é a necessidade, mano. É, mano. O cara não pode parar a vida pra ficar fazendo protesto. Eu ainda digo, mas hoje em dia, mano, tem outras maneiras. Você não necessariamente pode fazer um protesto. No, 60% da população fosse igual o Jota aí... O Brasil tava melhor. O Brasil não fazia porra nenhuma. É todo mundo todo mundo em protesto. Olha, mas o coitado, coitado do Dinomé, mano. Tava trabalhando nas fábricas do. Ei, tu quer que eu cite um exemplo, ó? Tava falando um dia desse com o Twitter, daí eu não tava falando, o cara tava falando comigo que ele era aqui de Fortaleza, foi pra São Paulo e deu uma merda lá na carteira dele, de habilitação. Vixe, mas eu vou ter que transferir e tal, aqui é a mó fila, puta merda, tô precisando da carteira. Aí disse, o Detran de São Paulo é uma merda, ele botou lá no final da frase, aí beleza. Aí com uns 30 minutos, macho, o Detran de São Paulo entrou em contato... Até aí, exatamente isso aí que eu ia dizer, Mir. Pois é, o Detran de São Paulo entrou em contato comigo, aí, não, rapaz, o que foi que houve, não sei o que, a gente se esforçando aqui. Hoje em dia, tal, cara, hoje em qual, dia... Qual o seu problema? Aí foi que eu disse, vamos dizer, o que o Jota disse é mais ou menos isso aí, mas, por exemplo, as redes sociais já... melhoram essa questão do protesto público. Exatamente, o suporte técnico hoje das redes sociais de empresas, né, cara, é mais forte na rede social, né, cara. Tem um amigo nosso que fez isso há um tempo, não sei se vocês lembram, o Walter Pando, ele foi ser atendido por uma empresa telefônica, e ele basicamente ficou postando a cada 5 minutos o que tava acontecendo. Não, mas agora, por exemplo, eu não vou dizer qual foi a loja, mas o Neto comprou uma HQ, não foi do Homem-Aranha, alguma coisa assim. Uma aranha veio verde. Aí enviaram um e-mail pro Neto, não foi, né? Dizendo que não tava em estoque, né? Não, foi assim, a revista que eu comprei, ela era tipo R$70, certo? Aí a loja inventou de vender essa bicha por 50 centavos. E eu ainda fui burro, inocente, que eu comprei uma revista, né? Fui lá, comprei a minha. Um amigo meu, mano, comprou 50 bichas dessas. Pagou 2,50 50, sei lá, 5 reais. Levou a queigada zona. Aí eu, é o bem que eu pensei, porra, eu podia ter comprado uns 10, né? Porque aí eu revendi essa. Não, mas beleza, eu comprei. Aí eu recebi o um e-mail da loja, não, a gente pede desculpa porque faltou o estoque aqui, não sei o que e tal. Aí eu pensei logo, bicho, mas aquele meu amigo filho da puta que comprou 50, mano, acabou com o estoque e tal. Aí dizendo, né? Não, a gente lhe dá um crédito, ó. Crédito de 50 centavos. Aí foi o que eu disse. Eu, não, pô, não leva mal não, que se não chegar aqui dentro do prazo, vocês vão levar um processozão muito louco aí. Aí quando foi com 2 dias, os caras mandaram pro Sedex e tudo. Olha aí, ó, como funciona. Macho, lá na Argentina... Tem que nascer todo mundo novo aqui, mano. Um Honda Civic, que é 80 mil aqui, né? Na Argentina, mas 50 mil, macho. Vamos pra Argentina, vamos pra Argentina. Mas na Argentina, eu acho que é bem pior, porque, tipo, tá falando que em São Paulo as coisas é caras, na Argentina é muito, muito pior, cara. É, não, mas lá é bem baratinho. Assim. Tá louco, cara. É mais desvalorizado, mano. Tá louco. Um real lá, macho. Vale, sei lá, um real lá, mas tu compra um saco de pão, uma Coca-Cola 2 litros, ainda leva um xilito, mano. Teve uma colega de trabalho nossa, cara, que ela viajou pra Argentina recentemente. Ela disse que as coisas lá, mas tudo vendido por quilo, mano, né? O cara vai comprar tipo um Cheetos de 400 gramas, aquele sacão bem grandão. Lá o cara compra, mano, aquele saco, 2 quilos, 5 quilos de Cheetos, então, mano. Então quer dizer que lá não tem mercadinho tipo Frangolândia. É todo canto, é só um macro. Aí o cara chega lá. É tipo mano, um feirão é tudo... gigante lá. Véio. É o açaí, é o cara chega lá pra comprar e tal. É, cara. Compras coletivas. Pois é. Porque as compras coletivas são exatamente isso aí, uma coisa que você não precisa, você não tá querendo, mas você dá uma olhada, né? O cara clica aqui e tal. Aí tu vê uma. Por exemplo, mora só eu e a minha mulher. Aí tu vê uma. Torta para 20 pessoas, 300 salgados e 2 Coca 2 litros, 10 reais. O cara, vixe, vou comprar 5, ó, e pá. Aí tu faz festa 7 dias na semana, né? Pois é, mas o bicho aqui semanal com uma porrada de comida estragada, porque o cara compra no impulso e não utiliza, mano, essas porra. Cara, e agora... Um amigo meu, defesa, ele tava, tipo, fazendo um regimezão do caralho, né, escroto pra cacete. Aí ele foi no site de grupo coletiva, tinha lá hambúrguer de 1 centavo, cara. Eu vi esse aí. Olha, cara, mas teve uma época aí que foi uma explosão aí de site de compra coletiva, mano. Agora... Foi não, mano, tá sendo. É. Ainda é, não, é. Mas agora eu acho que amornou um pouquinho, mas no começo... Amornou não. Minha prima criou um e-mail pra cadastrar todos os sites de compra coletiva, mano. Que pra não perder uma promoção. Que isso. Olha aí. Trabalho, mano, a galera viciada, mano, nesse negócio de compra coletiva, véio. Mas foi uma das melhores coisas que inventaram, viu, mano? Ah, é, eu também eu concordo que é muito útil, mas... Mas agora tem umas coisas assim, o cara vai comprar, tipo, maquiagem, porra de maquiagem eu pra acho que é mesmo isso, acho cara, que vende, é, mano. O cara vê qualquer coisa lá, o cara compra, velho. Agora eu achei pilantragem, eu comprei um ingresso desse aí num restaurante conhecido, né, daqui de Fortaleza e tal, é, vamos dizer, o rodízio lá era 50 conto, tava de 10 reais. Ixi, pasta e pizza. Aí beleza, eu comprei. Aí o cara chega lá, mas sem mentira, mano, me botaram numa mesa, mano, a 2 palmos, mano, do palco. Pronto, não tinha nem como o cara dizer que não tinha como pagar couve, mano. 2 palmos. O refrigerante, mano, lá que me cobraram, sem exagero nenhuma, 25 conto, mano. O refrigerante, 25 conto, mano. Mas o rodízio, mano, somando tudo, dava um jantar normal, mano. Cara, mas aí que tá, isso foi um tiro no pé. Porque, tipo assim, geralmente as empresas fazem isso pra atrair cliente, pra clientela saber que aquele lugar existe, entendeu? Sim. Se tu foi lá e tu achou que foi uma merda a tua ida lá, tu não vai mais voltar lá, tá entendendo? Então, tu ir só serviu pra dar despesa pra ele, porque com mais ou menos o preço que eles cobram, eles nem lucram e nem perdem dinheiro, tá entendendo? Mas me roubaram 10 reais, né? Impressionante foi eles deixarem tu comer dentro do estabelecimento, mano. teve uma amiga minha que comprou um restaurante desse também, cascaria, sei lá o que. Aí ela foi lá com aquele cupomzinho do e tal. Aí ela chegou lá, mano, o garçom olhou o cupomzinho do site. Aí o cara, vixe, mano, é do site lá, ó. É, isso é verdade. O cara é discriminado mesmo. O cara é tipo o pilantrazão, meu, consumidor mala, velho. O garçom tira logo o relógio, né? Tu vai perceber isso aí? Esse é classe média baixa, né? Tava de camisa da Ciclone, tava, mano. Tentou entrar de bicicleta no estabelecimento do cara, tentou. She finds love in all the wrong places. The same situations, just different with faces. Changed up her pace since her daddy left her. Too bad he never told her she deserved much better. Johnny boy always played the fool. He broke all the rules so you would think he was cool. Agora, tem aqueles casos também, né, cara, que o produto, ele fica tão popular, né, cara, que a galera, o produto não era nada no começo, depois fica popular, fica top de linha, né, cara. É o exemplo máximo aí que a gente tem é a Havaianas, né. Neotox, não? Eu ia dizer o Azila Cash, ó. Azila Cash. Que tots é esse, o Tots custava... O Tots era um salgadinho que tinha, que até acho que tinha fazer comercial. É que tinha as imagens dos crustáceos lá. Isso! Custava 50 centavos. Hoje é gostoso, deve custar quase 5 reais essa porra. Como é? Tinha um azul e um vermelho, é, né? É, isso mesmo. Depois chegou mais dois. Um biscoito, mano, que... É, eu não sei se tem em outros lugares, aí, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas não, é tô aqui, lembrado, Tots. Aqui em Fortaleza, mano, tem um biscoito, mano, chamado Croquitos. Claro que tem, mano, em outros países. Outros países. Fabricado na China, se duvidar. É não. O cara falou, meu, pensei que ele ia falar daquela traquina. Do gostosinho, ó. Não, mas o Croquitos é caro demais, mano. Não sei que diabo é isso, mano. É, mas que é gostoso, mano. Ela dá mãe, não, viu, mano? O biscoito é bom, mano. O biscoito é bom. Mas agora esse bicho é só... O, de um lado dele é o biscoito normal, é recheio, é só de uma parte, não tem a outra partezinha do biscoito, mano. Mas agora, o maior apelo comercial que eu já vi, e funciona até hoje, porque a propaganda nunca mais veio à tona na TV, foi do Batom Garoto. Mano. Ah, Batom Garoto, cara. Morreu, mano, morreu, né? Era, o final era assim, não, compre tá batom, bem. Compre. Aí o cara ia lá e comprava, né, mano? Aí o cara consumia direto. O cara não come só um, não. É verdade. Acho que Batom Garoto eu só vi a última vez na caixa de chocolate que eu comprei. Fora isso. Ele, cara, pior que eu também. A última vez que eu vi foi também na caixa de chocolate. É, morreu. A propaganda do Batom morreu. Mas as compras ainda permanecem. Uma vez ou outra eu compro lá no trabalho também. É doido, mano? Chocolate o cara não precisa nem fazer propaganda de nada, velho. É o cara deixar na prateleira e pronto, velho. Sabe o que tá falando, Joel? O maior exemplo que a gente pode falar é o Diamante Negro, que no caso ele nunca teve comercial Diamante Negro e ele é um dos mais vendidos. Pois é, cara. O Diamante Negro é meio pesado, viu? Eu tenho a impressão levemente de já ter visto uma propaganda desse bicho. Não. Diamante Negro é cruel, viu? Eu nunca vi, não. Ó. Propaganda de Diamante Negro. Também não, mas o bicho é doideira. Outra propaganda também famosa é aquela do Guaraná Antártica, né, mano? Aquela ali é uma das mais clássicas. Eu, toda a vida eu digo isso pro Joel, ó. Joel, não, se tu for comprar, se tu for comer não sei o quê. Não, é pipoca. Aí eu não, pipoca, aí o Guaraná. Guaraná. Canta a música aí, Manel, como é a musiquinha? Como é? Pipoca. Musiquinha do Guaraná. É, vai. Guaraná. Pipoca. É o Guaraná da Furacão. Guaraná da Furacão, doido. Não, bicho, o Manel vai cantar no final. Por um momento eu achei que era o PC cantando, mano. Quando eu quis dizer que, por exemplo, a Havaianas era um produto que era popular, depois se tornou top de linha, é aquela putaria, né, cara? Que, o que é que é a Havaianas? É uma sandália normal, né? Um chinelo normal. Só tá tranquilo, né? Normalzinho, bicho. Só tem duas cabrestozinhas, né? Pra segurar o pé mesmo. Cabresto, cara. Cabrejo foi esticado, viu, mano? Sabe que deve ter cara em Sobral que tu sabe o que é cabrejo, né? A Havaianas é um chinelozinho normal, simples, né, cara? E a galera investiu tanto em marketing nesse bicho que virou top de linha, né? Só pra ir. A Havaiana ré, cara, ó, mano. Ah, inferno, mano. Aí a bicha... Ficou mortífera, né? O cara vai comprar uma 50 reais, velho. Já bem isso. Morrer, mano. Deixa eu tocar fogo nessa porra. Agora usar do loja, Guga, né, mano? Tem loja só disso agora, né? É, a do Guga é de coroa, hein, mano? Mancha, tem um ali na Monsenhor Tabosa, mancha. É um quiosquezinho, mancha. Atolado de Havaiana, mancha. Até a tampa. Só vende isso, exclusivamente. E vende bem. E o cara beba que, por exemplo, eles lançam uma Havaiana da Ivete Sangalo, por exemplo. Aí a galera, vixe, mas Ivete Sangalo usa Havaianas, mano? Vamos comprar também, né? O cara tem, tem, usa. Tá certo. Essa putaria também que é um exemplo que clássico, né, cara? O cara vai comprar um biscoito, né? Tem um biscoito normal, aí tem o mesmo biscoito com o mesmo recheio, só que com os desenhos da versão da Disney, né? Do biscoito, aí só por causa disso, um biscoito normal é R$2 e o biscoitozinho da Disney, que é o mesmo sabor, é R$5, né? Eu acho isso aí justo. É, cara, mas é justo porque tem que pagar os direitos autorais, né? Não, mas é absurdo, cara. É absurdo demais, velho. Propaganda enganosa, velho. Hoje eu caí numa dessa. Merda, cara. Hoje eu fui, no caso, no dentista, né? Aí eu tinha ido, já tinha ido em um. Aí nunca eu tinha ido, ele falou assim: olha, cara, esse teu dente eu não vou conseguir tirar, porque eu tinha mordido, tinha destruído ele com... Que eu, isso? Eu bati, é, tipo, eu fui morder um negócio e eu quebrei o dente, só que eu quebrei de uma maneira que ele ficou... Quebrado. Bate, não, eu fico basicamente um caco no dente. Ele não ficou... Tava ruim no osso. Aí ele falou assim: olha, eu não consigo tirar... Porque ele inflamou e a anestesia não vai pegar. Caraca. Então, cara, e também outra coisa, meu alicate não vai conseguir puxar ele, porque ele tá muito pequeno, ele se destruiu muito. Ah, não, sério que o cara meteu a desculpa do alicate, é putaria, mano. Não, foi, ele falou isso. Cara, mas eu acreditei por um motivo, ele não cobrou nada. Ele falou: não, cara, não vou nem te cobrar. Eu olhei isso aí, mas eu não fiz nada, não vou nem te cobrar. Ele receitou o remédio pra mim, não cobrou nada. Aí eu saí, eu fui em outro dentista. Aí o dentista olhou e falou assim: cara, tranquilo esse teu dente aí, tiro em 2 minutos. Quer tirar hoje? Aí eu: pode ser. Ele deu risadinha assim de canto do rosto. Esse bicho puxou uma serra, né? Risadinha Isaías, né? O Nick Riviera, né? Nessa hora aí. Aí ele falou assim: ó, pois então vai no meu consultório, volta aqui esse dia aqui pra gente poder fazer e tal. Aí a gente marcou pra hoje, no caso. Aí eu cheguei lá, foi eu e o Super Faixa Branca. Aí... não, o cara é o Super Faixa Branca. Ele não é faixa branca qualquer, ele é faixa branca aos 3 anos. Aí, é bem bolado esse apelido aí. Aí a gente... entrou no consultório, a gente chegou primeiro, tipo assim, que é um consultório, é um monte de consultório, e o dele é um deles. A gente chegou no lugar, cara, meio que tinha um cheiro de sangue, cara, saca? Vixe Maria, que isso? Aí o Super Faixa Branca olhou pra minha cara e falou assim: impressão minha ou tem um cheiro estranho no ar? Eu falei: tem, cara, tem mesmo. Aí a gente chegou no consultório do médico, ele abriu, ele não tava de jaleco, ele tava com uma camiseta e Mas nome, cara, é uma solda. Não, o nome daquele que o açougueiro bota na frente da Esmeril. Tá errado, mano, diz logo, mano. Um gancho. Não, cara. No açougue, mano, vai pra lá, mano. Cara, aí ele bisturi, mano. Não, tô falando daquela roupa que ele usa. É a roupa, mano. É a roupinha uma que bata, ele usa. Um avental. Um avental. Uma roupa de açougue. Cara, um avental, mano. Eu cheguei lá, o cara abre a porta de camiseta e avental, cara. Um negócio na mão e o avental dele meio manchado de sangue, como se tivesse tirado já o dente hoje, né, de alguém, e ele tivesse limpado a mão, ao invés de limpar no lugar, tivesse limpado no avental. Ei, mano, tu já assistiu Pulp Fiction? Já. Eu teria ficado com medo, viu, mano? Pois é, né? Aí eu peguei, olhei assim, a faixa branca olhou assim: caralho, ele me lembra alguém. Falei: é mesmo, lembra alguém. A gente foi, entrou. Aí o senhor Chabrão ficou na sala de espera. Aí ele olhou pra minha cara assim: deixa eu ver o dente. Aí, ao invés de ele botar a luva, ele pegou, beliscou minha bochecha e puxou. Aí ele: tá doendo. E eu: filho da... Ai, tá doendo. Ele: tá doendo mesmo? Tá. A porra da língua tá doendo, não? Eu falei: tá. E como é que tá doendo? E ele nisso, e ele mexendo, ele conversando comigo, mexendo no meu dente. Era um açougueiro, pô, isso aí, tá doido, né? Mas onde é que entra a propaganda enganosa aí? Pergunta que não quer calar. Senhor Papel comprou 80 ou foi 90 dólares em cartas de Magic. Aí o cara mandou o envelope. Ele recebeu o envelope, mas só com a nota fiscal dentro. Né? Foi só pra comprovar mesmo que ele tinha pago. Só pra isso, mano. Né? Isso aí foi uma quengada muito foda, mano. Puta que merda, mano. Eu vivia morrendo de medo de comprar essas porra, mas eu não, mancho, eu vou comprar. E aí que eu comprar, eu peço o Gondra pra comprar, porque esse bicho é todo cagado aí, é arriscado a porra da compra vir de graça. É, mas tu não queria comprar, mas porque eu não compro sozinho não, sozinho. Porque pode dar merda. Eu sozinho, pode dar merda. Não aí, queria, aí. Tu não queria era se fuder sozinho, mas tu meteu o cara no meio. Tu não é amigo não. Tu... Mas cara, assim, olha, existe compras e compras. Ele falou que comprou um monte de carta, não deu certo. Eu comprei gold em um jogo, pagando no PayPal de um cara, e ele deu o dinheiro na boa no jogo. Manel aí acabou de dar o golpe, o mais novo golpe no Alcione. Conta aí, Manel. Não golpe não, meu, eu sou honesto, então eu faço. Pois conte aí a história. Não, não é porque eu vou comprar o Vadir. A Sony deu um golpe nele, né? O Vadir queria um novo celular, aí eu ia pedir um garotão aqui pra usar meu primo, pra usar o cartão dele, mas como o meu outro irmão já extrapolou a dívida com o indivíduo, aí eu não. Então vamos para a opção Alcione das Trevas. Não, mas peraí, véio. Tu foi pedir pro cara pra usar o cartão, aí ele te disse, dama, teu irmão já atingiu o limite do meu cartão. Não, eu cheguei nem a pedir, não. Tava só pensando mesmo. Aí pronto. Cara, aí eu já te conhecia, né? Então, eu vou falar com a Alcione e ver se dá pra fazer a parada. Alcione tem irmão, né? Aí lá vai eu. Aí eu fui, aí ele, não, meu cartão aqui tá mole em peso, dá pra fazer. Aí ele foi, fez a... isso já é de noite. Aí eu disse pra ele, tá, não sei o que, bebê. Aí quando foi 7 horas da manhã, 10 para as 7, um animal me liga, ó. Aí eu, que diabo é isso, macho? Tô ligando uma hora dessa. Aí ele, não, macho, é porque eu quero fazer a compra aqui, a tua compra antes de ir pro trabalho. Senão eu vou ter que fazer só de noite, aí... Percebe-se logo que o Alcione é um cara responsável, então é o maior vagabundozão, né? O Alcione, 7 da manhã de pé e tal, já pra ir pro trabalho. Eu nem sonhava acordar. Eu pra ir pro trabalho, mano, cala a boca, mano. E o cara ainda pergunta, por que tu tá me ligando uma hora dessa, mano? Eu podia dormir mais 10 minutos. Às 10 pras 7 da madrugada, né? O cara me ligando. Aí eu, ei, mano, pois vai, coisa aí, faz as compras aí que eu quero que esse bicho chegue ainda nessa semana, né? Aí ele foi, eu indiquei lá o site do Azila lá e tal, pra ele comprar, pelo Azila, taranã, taranã, ensinei lá como é que ia fazer a parada, aí eu fui embora, né, trabalhar e tal. Aí quando foi de noite, ele ligou, fulhambando. Meu pano o mundo inteiro, ó, pariu. Aí eu fui, mano. Aí não, macho, essa porra pra comprar é um inferno, mano. Cara, tem que fazer eu tinha um cadastro, pediu pra me ligar pra lá, pra me conferir todo o meu cadastro de novo. Não sei que bosta é essa. Deu uma dor de cabeça da porra, mano. Mas eu consegui. Alcione é um bom samaritano, né? É, mano, o bicho é uma boa alma, mano. Ele vai pro céu. Aí pronto, aí o Joel aí quer dizer que eu vou dar uma quengada no meu irmão, mas tá doido, é, mano. Eu o cara pago. Fez, o cara fez, puxa, você ainda vai deixar o cara na mão sem pagar o cara, mas é foda. Consumismo aumentou, porra, mano, e a concorrência aumentou também, mano. Por isso que aparecem esses produtos eletrônicos tudo parecido um com o outro, né? Quanto mais tecnológico o mundo fica, né, mais você consome. E não só em eletrônicos, né, cara, como produto comida também, né, cara? Esses produtos de roupa. Joel aí, comendo lá no... Chega o restaurante lá, macho, o animal faz um prato de 20 conto, macho. Manel contando a história dele. Bicho é foda, mano. Quer quebrar o estabelecimento. Acho ou melhor, quer enricar. Vocês estão trabalhando é de pedreiro, é, mano? Pô, eu queria falar, cara. Conhecido prato de pedreiro, né, cara? A montanha zona, né? Comendo de colher, né, ainda, mano. Colher sentada ali na beira. Vocês estão osso, viu, macho? Almoçando no PFzão de 20 conto, mano. Puta merda. Joel aí, macho. Joel é osso. Na putaria, macho. Joel não poupa dinheiro, não, macho. Não, esse homem é consumista demais, mano. Putaria é o Manel, mano. O Manel quer economizar esse bicho com... Que suco, mano. Pro cara tomar. Ei, cara. Na moral. Eu não gosto de Tang, eu não gosto de Gucci, mas o Kisuke é muito bom, cara. Esse bicho comprou o Tang, meu, de uva, velho. Ah, cara, eu não gosto de Tang, eu gosto daquele Kisuke de 10 centavos, sabe? Aquele da baleiazinha, cara. Aquele da baleiazinha, ó. O da baleia. De chiclete, né, tu gosta? Quando a gente foi nesse restaurante self-service, velho, eu coloquei uma carne e um pouquinho de salada, mano, deu 5 conto. O cara, puta que pariu. Mas isso era só a entrada, né? Mas é porque a salada é cara, cara. A salada é cara, tá aí. É, não, salada é mais cara do que a comida convencional. Manel, ali esse bicho botou uma montanha zona de baião, mano. Aí botou uma maminha zona lá em cima pra ser tipo a cereja do bolo, ó. A cereja. Aí quando... Cereja, otário. Esse bicho tem cada viagem, né, mano? Aí quando ele chegou lá pra pagar, aí R$23, aí o cara, vixi. Quilo lá, mano, é 23 pilas, mano. R$23,90. É, então tu comeu um quilo e um quebradinho. Foi nesse dia aí. Ei, doido, o cara comer um quilo de comida numa refeição é tenso, viu, mano? É foda. O cara, esse restaurante, ele é até bom, a comida é boa e tal, só a massa lá, né? O ambiente é bom. A comida é pizza? Ah, só uma. É rodízio de pizza? Não, é... Churrascaria. Ei, doido, agora do dia que o João e o Manel estiverem no ponto de estar almoçando em rodízio, eu vou dizer que vocês estão no poço, viu, doido? Como é, mano? Cara, almoçar no rodízio é foda. O cara almoçar em rodízio, meu amigo, vocês vão. O coração vai pro saco, viu? Mas eu pensei que era rodízio porque ele falou que era só massa. É, mas é massa. Só a massa, o cara elogiando, ele entende que é só a massa, ó. Massa o ambiente é massa, né? Pra você almoçar e tal. É bem. É confortável lá. Tem uma padaria, mano, onde a gente trabalha, velho. O cara vende, velho. O Manel, pronto, o prato de R$20 do Manel. É, eu tenho um caso dessa padaria aí, viu? E vocês são é padeiro, né, mano? O prato de... Eu não trabalho nessa padaria aí, não. Não, assim... Ele falou aí, o Joel. O prato de... Ele que disse. Ele não, porque na padaria... Uma padaria onde a gente trabalha, ele aparece. Não, mano, lá perto... É negócio de rosquear, né? Ele disse, tem uma padaria perto de onde a gente trabalha. Não, você falou isso não, tá gravado. Tem uma padaria, mano, onde a gente trabalha, velho. Tem uma padaria, mano, onde a gente trabalha, velho. Tu esqueceu de botar o perto, aí ficou estranho. Ah, pois é, aí o prato do Manel lá na padaria, mano, que lá vende almoço também, lá daria R$30, brincando. E a comida é ruim que só, porra, o ambiente é ruim. Porque também, cara, se tu decide almoçar numa padaria, cara, tem mais que se fuder mesmo, mano. É, mancho, o mais massa é que tem um restaurante ali, mancho, que o quilo é R$45, mano. Que putaria é essa, mancho? R$40 e tantos, mano. Acho agora tem que ver que vocês comem demais, mano. Eu acho que um ser humano normal, mano, uma refeição dessa, acho que ele come de 300 a 400 gramas. Ó, o doido, mano. Não, tu é outro animal, mano. Isso aí é só a carne, mano. Eu tô falando, mano. Um cara que esteja abaixo dos 3 dígitos de peso, né, mano? Vocês aí é só... O Manel, esse bicho só tem as pernas finas, mano. Mas a barriga dele também é cruel, mano. Ah, tem uma amiga nossa que vai almoçar nessa padaria aí, velho. Ela bota nem 200 gramas, mano. De comida dá R$6, R$7, velho. Não, mas quando eu cheguei lá, quando a gente chegou lá e tal, eu chegava a comprar um PFzinho lá, uma marmita do mal lá, que era 6 pilas. 6 pilas, que a gente apelidou, né, de 6 pilas. É, a gente ia embolar uns 6 pilas, aí a gente ia lá. Tudo era 6 pilas. E aí, macho, o bicho começou com pilantragem, mano. Começou a botar pouco feijão. Foi, né, mano. Começou a botar pouco. No começo a marmita era normal. Vinha a marmita e daqui a pouco a marmita pela metade. Ó. É isso, mano. Achei massa que... É pra ter espaço pra tu empurrar a comida, mano, pra misturar. Teve um dia que o Manel... Você tá com esperteza, mano. Ah, João, a moral da história é que vocês vão morrer com colesterolzão lá em cima, viu, mano? Porque... Tá doido, mano? Sou um cara saudável, mano. Saudável, é. Cadê academia é consumista também, viu, mano? A academia é uma coisa que consome também, velho. Porque o cara é. O cara, além de ir pra academia, o cara consome produtos, né, véio? Tem um cara lá que ele gasta com ele só com produtos R$1.000 por mês, mano. Só para ter noção. É isso, cara. Adonis? Tu é doido, né, mano? Eu pago 100 e mal ainda. Só com produto o quê, mano? Short, gel pra cabelo. Short. Agora eu me vi a mente, mano. O Golden com aquele short duvidoso, ó. Que short, mano. Oh, putaria. Que short. Não, aquele pode... short, mano, que tem os dois, os animais da academia que usa, mano, que é quase short de mulher, apertado, mano. Papaya, mano. Não, é que é o não, shortinho, viu? Do Chan, né? Que o cara chama. Shortinho do Chan. É, mano, agora esse negócio de suplementação, acho que isso é uma mentira muito grande, viu, mano? Porque os caras é igual o Manel, mano. O cara se matricula na academia hoje, aí amanhã vai lá na loja de suplementação, compra 400 conto de shake, não sei o que, malto e o caralho. Aí o cara espera fazer sucesso do dia pra noite, mano. Não, cara, mas o suplemento alimentar, o Dani tá falando até melhor do que eu. Mas, tipo assim, não serve pra você ficar mais forte. Isso serve pra você não se fuder. Não, mas o objetivo do Manel é esse, velho, ficar mais forte, velho. Na verdade... Eu acho uma coisa, deixa eu só dizer a minha opinião. O suplemento, eu acho que é como tá dizendo, é pra suplementar a falta de alguma coisa... É, mano, cara. Deixa eu falar, então, o nome já tá dizendo, o cara, mano, suplemento, mano. Um quilo de comida no almoço, mano, o que é que ainda tá faltando, mano? Pois é por isso que... É isso aí. E digo mais, o suplemento, ele é recomendado para atletas, mano. Ego, Manel. Não, macho. Eu não sou atleta, eu consumo também. Nós que consumimos, a gente consume pra causar uma hipertrofia muscular, entendeu? Alcançar nosso objetivo. Pera aí, tu não é atleta? Não, eu sou atleta, não. O que é que se definiria um atleta, então? Atleta é aquele cara que se dedica quase que inteiramente, integralmente, seu dia destinado àquela atividade, entendeu? Mas... Então, passa 8 horas treinando. Física, né? É física. Por exemplo, o Clodoaldo. O Clodoaldo não é atleta, entendeu? É jogador de futebol. Fortaleza, bicho. É. Clodoaldo. Clodoaldo, pra mim, o Clodoaldo é tipo um anel, né, cara? Passa o dia bebendo esse baitolo. Agora... identificou, né, mano? O Manel pegou a, né? Tudo aí, falaram mal do Clodoaldo, esse bicho enxou. Agora, bota quem? O Vanderlei Silva, um lutador, o Anderson Silva. O cara é atleta, o cara se dedica realmente pra profissão dele, entendeu? Não, mas o Anderson Silva, eu vou dizer que fisicamente eu não acho ele essas coisas todas, não. É, não é, mas a vitamina do cara, desses caras aí, não é suplemento, não, mas é... Aqueles ovos vão batido ali no liquidificador e pronto. Véio. Ah, não, cara, é muito suplemento, porque se tu jura for pegar... Tu, tipo... né? O Joel é iludido demais, né, mano? É, ele pensa que a vida do cara é estilo Rock Balboa, mano. Mano, todos esses caras se inspiram no rock. A gente foi comer um pastel, mano. Uma pastelaria ali, esse bicho chorando, mano, pra poder pagar os pastel, mano. Não, doido, agora isso é uma prova verdadeira, mano, eu retiro o que eu disse, mas esses bichos são tudo seguro mesmo, porque naquele dia ali que o cara foi comer um pastel, mano, que foi uma briga, mano, de 40 minutos pros caras rachar a conta, mano, puta que pariu. É, o barraquinho ali foi uma sacanagem, vai te lascar, mano. E o Manel ainda enrolou minha namorada, viu? Rolou. Meu Deus do céu, doido. Ela fez, ele fez ela passar no cartão não sei quantos reais a mais, mano. Bicho safado, sabe que não tava do lado. A putaria de tudo, velho, porque o Dinomê tava com a gente, velho. Aí o pessoal tinha que pagar o pastel do Dinomê, né, que ele tava com o dinheiro lá. Aí o Manoel olhou a conta assim dos pastéis de todo mundo, velho. Vixe, Dinomê, teu pastel 18 reais. É o Manoel, não, mano, tem alguém, vamos dividir aí, vamos dividir. Eu tomei um susto esse dia dessa hora aí, ó, mano. Eu olhando a conta, mano. Não, mas esse bicho, a galera, é o pago do Dinomê, não sei o que, dele, aí eu não... A ordem é porque tava aqui. Assim, mano. Todo mundo que tava na mesa, mano, tava acompanhado por suas mulheres, noivas, esposas. Era de casais, né? O passeio que a gente foi. E só o Manel tava com o Dinomê lá. Eu não tava com o Dinomê porra nenhuma, não, pô. Ah, eu sozinho, mano. E aí, foi Neto. De gaiato no navio. Agora aí foi porque o Manel vacilou, mano. Era pra ter chegado e falar assim: olha, vocês aí que estão com mulher, tem dinheiro, vocês têm que pagar, né? Pra o cara poder se mostrar pra mulher. E os outros tinham pagado, não tinha pagado porra nenhuma. Manel, não tinha nada, mas esses bosta são os bosta, mano. Eu fui putaria demais. Aí lá estava eu olhando a conta, aí eu fui ver quanto era o pastel, aí vi 18 contas, aí eu comecei a rir. Eu não, aí é putaria, mano. Aí o cara não tem dinheiro, vem na putaria, ainda pega um pastel mais caro, não sei o que não. Quando eu fui ver, é porque eram dois, eu tava somando dois pastéis iguais. Eu, aí sim. E aí, ele comeu, né, esses dois aí. Não, doido, foi o da namorada do Adonis aí e o do Dinomê, tava somando. Isso. Ei, Adonis, abençoe, mano. A soma aí eu não entendi não, viu? Aí que o Manel enrolou ela. Mano. Isso aí foi só o começo da briga, mas depois disso, pra inteirar o dinheiro que desse a conta, mano, 40 minutos fechado. Eu achei que estaria que tava todo mano. Mundo. Mas por que tu tá dizendo que a tua namorada pagou mais, mano? Porque eu sei que 5 reais a mais pra ela, eu falei, diabo é isso, não era isso? Esse valor pra ti? Ela, não, mas eu deixei, não sei o quê. Manel ali, bichinho, porra, não, a coca, assim, a menina pagava. Não botei mais pra ela, não, se eu paguei da porra, o pastel da. Sozinho, mano. Como é que gaguejou, perdão. Tá mentindo. Aquela putaria ali, mano. Tu é doido. O que eu achei mais putaria dessa putaria aí, velho, é que os caras estavam brigando uns 50 minutos, velho. Aí as garçonetes tudo olhando pro cara, né, ali. Aí o PC se levanta puto, né, mano? O Dinomê se levanta puto. Aí, pô, pega, mano, esse dinheiro aqui, velho. Aí entrega R$2. Essa hora aí tá mais fodega, mano. Eu nem queria tirar os pisos. Eu morri por dois Hasta la vista, baby.